vez foi você quem errou. Eu te perdoei, acreditei no nosso amor. Na segunda vez você quem veio atrás, mas eu deixei bem claro, outra vez não volto mais. Mas eu voltei de descarado, de safado, apaixonado, sem vergonha na cara. A gente apronta, mas termina lá em casa, de safado, apaixonado. Você não vale nada, também não tô valendo. Olha nós dois bebendo, saindo junto da balada. Olha aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Somos dois safados, ninguém precisa entender. E aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Melhor amar do jeito descarado que fingir amor certinho e sofrer. E aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Somos dois safados, ninguém precisa entender. Bora se ver. Na primeira vez foi você quem errou. Eu te perdoei, acreditei no nosso amor. Na segunda vez, você quem veio atrás, mas eu deixei bem claro, outra vez não volto mais. Mas eu voltei de descarado, de safado, apaixonado, sem vergonha na cara. A gente apronta, mas termina lá em casa, de safado, apaixonado. Você não vale nada, também não tô valendo. Olha nós dois bebendo, saindo junto da balada. Olha aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Somos dois safados, ninguém precisa entender. E aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Melhor amar do jeito descarado que fingir amor certinho e sofrer. E aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Somos dois safados, ninguém precisa entender. E aí, você não vive sem mim, eu não vivo sem você. Melhor amar o jeito descarado que fingir amor certinho e sofrer. Foi! Muito bom!